A imensidão do mar, a sensação de infinito que o denso azul inspira, é um fascínio para Inês Pedrosa. Jornalista, escritora, cronista, autora de vários romances, antologias, artigos e contos. A junção de uma certa urbanidade com a proximidade do mar, em plena costa atlântica, faz com que Inês Pedrosa tenha escolhido a Vila da Ericeira como sendo o seu lugar preferido. É lá que a autora do livro A Ficção dos Amantes desenvolve o trabalho na escrita que publica, como, por exemplo, os títulos Fazes-me Falta e Fica Comigo Esta Noite. Guiados pelo azul marítimo dos olhos de Inês, partimos do largo central da vila ao encontro da linha do horizonte, no mar da Ericeira. Estamos no Jogo da Bola, que é o largo central da Ericeira, que é onde se reúne, enfim, toda a fauna ericeirense, que é muito variada, é sempre um largo muito animado, tem muitas esplanadas, tem umas árvores frondosas e, portanto, mesmo no pino do calor, é um sítio fresco. Tem bancos onde conversam os mais velhos, onde à volta dos quais brincam as crianças. Tem um ar simultaneamente de bairro, quase da aldeia, e de sítio urbano, um ar misto, frequentado quer por estrangeiros de passagem ou por pescadores locais. Tem um ar, assim, de facto, de cosmopolitismo, de certa maneira, que me agrada. Um cosmopolitismo acolhedor, digamos. E tem a característica simpática de ser um largo aberto até tarde, quer dizer, temos aqui a Casa dos Queques, que são a minha perdição mesmo à minha frente, e que está aberta à noite também. Vários cafés, como disse, o Café Central, a Veneza, o Salvador ali na esquina, um cinema, depois um mini centro comercial com um bar panorâmico lá em cima, simpático também. Aqui o turismo e a oficina de turismo da Ericeira, que é num edifício muito bonito e que também tem sempre exposições, normalmente de artistas locais, e tudo isto está aberto até tarde, incluindo a farmácia, o que para quem tem crianças pequenas também é uma segurança, porque a qualquer altura se pode tratar de uma queda um bocadinho assim mais forte. Também tem carrinhos, daqueles carrinhos de se meter a moeda que as crianças gostam. Portanto, é um sítio onde eu passei muito aqui na Ericeira. Com o mar mesmo ali ao lado, era inevitável que descêssemos até ele. Já se sente o cheiro, a maresia. Entretanto, pelo caminho, Inês Pedrosa vai descrevendo o que se pode ver. E agora estamos a caminhar pela rua, pela corredora, digamos, da Ericeira. Vamos em direção ao mar e às ribas e às furnas. Vamos para os lados da Praia do Sul, que é uma praia que eu gosto muito. E eu gosto muito da Ericeira porque tem, ao mesmo tempo, um ambiente urbano, risos e gritos de crianças permanente, o cheiro do mar, que eu acho que se sente até aqui nessa praça central, e é perto do mar, portanto, é simultaneamente praia e cidade, ou seja, vila, mas pronto, praia e vida urbana. E recentemente foi tudo empedrado, esta rua principal para onde estamos a passear tinha carros, deixou de ter, e tem banquinhos, esta e todas as outras, e há uns passeios pedonais, quer dizer, foi tudo organizado para se passear a pé, e depois há mesmo umas indicações de locais de interesse histórico ou arqueológico para ir vendo. Prédios, casas particularmente bonitas, porque há casas com azulejos lindíssimos aí por essas ruelazinhas. E, portanto, conseguiu-se preservar ainda o centro da Ericeira e até melhorar ultimamente. Em relação, estamos aqui a ver, por exemplo, Rua Patrocínio Ribeiro, aqui esta placa da rua, poeta, historiador, ericeirense. Aliás, quase todas as ruas têm, este é de 1800, nasceu em 1882 e morreu em 1923. Quase todas as ruas têm nomes de ericeirenses, digamos, mais ou menos famosos, ou famosos, pelo menos aqui na Ericeira. Neste caso, um poeta e um historiador. Mas o que eu ia anotar, que os ouvintes não podem ver, mas a gente pode tentar descrever, é o pormenor do conjunto de azulejos azul e branco, em que está feita esta placa. Portanto, aqui tem-se procurado restaurar, preservando. É uma toponímia estilo século XVIII, século XIX. Exato. Esta foi uma praia de banhos muito famosa no século XIX, em particular, frequentada pela realeza, e de resto, já no século XX, foi desta mesma praia, ali da Praia dos Pescadores, estamos agora a caminhar dessa praia, portanto, da zona da Praia dos Pescadores para a Praia do Sul, mas foi da Praia dos Pescadores que saiu o barco que levou para o exílio a Rainha Dona Amélia e o Príncipe, quando foi implantada a República. De resto, há imagens da época e há muitos relatos da época dessa saída, sempre dolorosa, não é verdade? Mas era um sítio onde vinham grandes famílias a banhos e banhos frios, aliás. E, portanto, era uma praia de tradição já no século XIX também. A água é muito fria, como a Atlântica, muito fria. Eu gosto particularmente, devo dizer, da água muito fria. Custa entrar, mas depois pode-se nadar muito tempo que não ganhamos calor. Eu gosto muito de nadar, quando se pode nadar, que também não é todos os dias, mas há dias em que se pode nadar esplendidamente aqui por este mar. E é um mar muito carregado de algas, de iodo, de cheiros, de que eu gosto muito. Mas é uma água só mesmo para aficionados do Atlântico. E também gosto das praias, porque tem areia grossa, que é outra coisa que condiz com... E, portanto, não se pega demasiado, é uma areia que não fica colada demasiado ao corpo. E gosto imenso da sensação de sair da água gelada e ficar a aquecer devagarinho ao sol. E, portanto, este é o tipo de praias para isso. E, de resto, as praias estão agora... Esta praia para onde estamos a caminhar, a Praia do Sul... Foi-lhe feita uma piscina natural, quer dizer, havia uma piscina natural quase feita, que foi terminada à mão e que permite agora que se tomem banhos todos os dias, ou seja, acabaram as bandeiras vermelhas, pelo menos naquela praia. Na Praia dos Pescadores também há uma baía enorme e foi, a praia toda foi arranjada e as canalizações desviadas dali, dos gotes, etc. E, portanto, são praias onde já se pode tomar banho. E depois há praias aqui nos arredores com mais ou menos ondas. Eu, de qualquer maneira, gosto também de uma boa onda de vez em quando. Não sou propriamente surfista, se calhar gostaria de ter sido, porque gosto muito de ondas. Agora já seria um bocadinho tarde para começar, mas gosto de furar ondas e de um mar assim agitado, relativamente agitado, não é? Que não seja demasiado perigoso. Vamos agora aqui talvez descer as escadas para nos aproximarmos do mar. Estamos a chegar à Praia do Sul. Já se vê ali o mar e a encosta e as rochas. E as rochas e as ribas da Ericeira, famosas. Esta praia fica ao lado do famoso Hotel de Turismo da Ericeira, que foi agora remodelado, que estava muito decadente. E de resto, o problema da Ericeira tinha poucos equipamentos hoteleiros de qualidade, agora tem mais, mas sobretudo o que tem tido é um crescimento urbano, uma pressão urbanística terrível. Sítios que nos tinham jurado quando nós viemos para cá, nós, quero dizer, a minha família, porque isto é uma casa de facto de família, que é não só minha, mas da minha mãe, do meu irmão, etc. Quando viemos para cá, juraram-nos que à nossa frente não se construía, que havia zonas protegidas. Só que a paisagem protegida vai-se desprotegendo a pouco e pouco. Olha, está aqui uma estatuazinha que diz 1864. Neste ano, a Rainha Dona Maria Pia tomava banhos na Ericeira. E agora, esta indicação é uma de muitas que há por aí, que é para as pessoas que andam a pé irem sabendo umas coisas sobre a Ericeira. Eu acho isto curioso. Isto é novo, portanto, é uma iniciativa aqui do poder local que funcionou aqui bem na Ericeira. E eu, além disso, gosto de... Já tenho ido aqui ao teatro também várias vezes, agora por falar de iniciativas locais. A esse nível aqui, há um auditório muito bom, muito bem apetrechado e com ar-condicionado, e assim, onde se fazem peças de teatro com grupos locais ou não. Já vi aqui peças que tinham estado em Lisboa e que depois transitam para aqui. E também há uma biblioteca sempre cheia de gente, onde eu já fiz também algumas ações com o Instituto do Livro, nomeadamente comunidades de leitores, e que tem muita participação. Essas comunidades tiveram muita participação. Ah, isto é uma festa muito bonita, as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a protetora dos pescadores. E então a procissão é feita às 10 da noite, de barco. A senhora vai de barco, dá a volta aqui à Ericeira de barco, fazem uma volta. De barco quer dizer um conjunto de barquinhos de pescadores iluminados, que eles iluminam e enfeitam, e que vai pelo mar fora e depois dá a volta. Às vezes o que acontece é que há muito nevoeiro e não se consegue ver Agora estamos a chegar à praia. Não se consegue ver, vamos sentar talvez ali à beira da praia mesmo. Em noites de grande voar, como acontece aqui muito, não se consegue ver bem a procissão. Mas este ano estou com a esperança que tenha havido este sol espetacular. Outra coisa que eu gosto na Ericeira, de resto, as pessoas queixam-se dos nevoeiros e do frio. Mas o nevoeiro, devo dizer, sobretudo em agosto, é só de manhã. E como eu sou muito noctívaga e, por outro lado, gosto muito de sol e de praia, quando estou numa praia daquelas esplendorosas onde o sol nasce às 6 da manhã e as manhãs são divinas. Fico cheia de má consciência quando me levanto tarde, assim, aqui na Ericeira, há vezes em que acordo às 9h30. Vou ver, está tudo coberto, posso ir para a cama porque já sei que só ao meio-dia é que abre, que só depois é ao fim da tarde ou à tarde é que se pode ir para a praia. Portanto, aqui é a grande frase da Ericeira, aliás, é então, como é que vai estar o tempo? Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Há dias é que não chega a abrir, mas são poucos. As contingências da vida pessoal de Inês Pedrosa não lhe permitem, por enquanto, viver em permanência ao pé do mar. Nesta praia do Sul, na Ericeira, a escritora descobre o retiro e o silêncio que necessita para trabalhar. Escolhi a sítio porque, de facto, dá 12 anos para cá, esse é o meu refúgio. E quando eu tenho muito trabalho, é para aqui também que venho trabalhar. Por exemplo, lembro quando tive que acabar a fotobiografia do José Cardoso Pires num tempo recorde, porque foi um trabalho feito... Começou quando ele estava doente e depois ele entrou em coma e depois foi tudo muito complicado. E nós queríamos publicá-lo no ano em que tínhamos combinado com ele, que era o ano 99 em que ele fazia... Portanto, ele morreu em 98 e a fotobiografia devia sair um ano depois, quando fazia 50 anos de vida literária, ou seja, 50 anos da data da publicação do primeiro livro. E foi um trabalho muito duro porque ele tinha tudo muito disperso e muito... Bom, porque um trabalho de uma fotobiografia é sempre muito mais do que se imagina, porque datar fotografias que estão em caixotes há séculos e descobrir, há séculos, há décadas no caso, evidente, e descobrir as datas certas, só esse trabalho de datar as coisas é bastante complicado. Portanto, foi um trabalho moroso e depois, quando eu precisava de ter 4 dias só para unir as pontas soltas todas e cozer o trabalho final, tinha as épocas todas um bocadinho deslaçadas, vim com os caixotes das imagens, com tudo, para aqui sozinha, e realmente adoro estar aqui sozinha a trabalhar, e aliás não me importaria de viver aqui, simplesmente não me é prático, tenho uma criança que tem escolas, portanto não me é ainda prático viver aqui e ir de vez em quando a Lisboa, mas eu gostaria, não me importaria nada. Mas, de qualquer maneira, preciso sempre viver ao pé do mar. Aliás, para Inês, a vida é inconcebível sem a presença do mar, apesar de apreciar outras paisagens. Há cidades que eu adoro, Paris, por exemplo, mas penso como é que eu podia viver em permanência longe do mar, porque sinto-me angustiada, por exemplo, quando vou para a Serra, gosto muito da Serra, fui uma vez de férias com uma amiga minha para uma casa, para uma aldeia do Trás-os-Montes, lindíssima, Carlão, e ao fim de uma semana comecei-me a sentir sufocada pelas montanhas. É um pouco aquela impressão de que é difícil fugir, não sei porquê, não quero normalmente fugir de lado nenhum, mas o mar dá-nos uma sensação de infinito e que a gente pode ir, sei lá, a nadar, de barco ou a remos, por ali fora, não sei porquê, mas eu gosto muito de nadar. É preciso ver que eu fui educada, os meus primeiros anos de escola foram no Algésida Afundo. Se for Algésida Afundo de Algés, que é ainda um clube de natação fortíssimo, mas que era também uma escola, uma escola muito boa, aliás, e onde comecei a nadar aos 4 anos. E, portanto, tenho uma relação muito forte com a água. E gosto de mares batidos, porque, se calhar, porque condizem comigo, porque não gosto... Aliás, o que menos gosto em Portugal, normalmente, é daquilo que dá, da tal apagada e vil tristeza, da resignação e desses vícios que nós cultivamos durante a ditadura e que custam a largar, ou que se calhar já eram mais antigos e por isso justificaram o aparecimento da ditadura. A falta de frontalidade das pessoas, o culto da sonsice, como se fosse uma forma de diplomacia. E, portanto, gosto do mar Atlântico, que é o contrário disso, que é um mar que agita, que sacode, que nos exige força para lidar com ele e que nos diz e que nos obriga, que nos gela todos, e depois, quando saímos dele, é que damos valor ao calor. E, portanto, gosto disto, e gosto disto mesmo no inverno, porque gosto muito também de ver as ondas a espumar, de ir almoçar a um restaurante sobre as furnas, em cima das rochas, e de sentir a água saltar por cima de mim, quase. E de resto sou um bocadinho aventureira, porque gosto mesmo, no inverno, quando há pouca gente, de andar aí ao redor, tanto seguindo esta praia por aí adiante. É a zona das furnas e de rochas e rochas e rochas, e eu gosto de passear no inverno pelas rochas para sentir bem o cheiro do mar, e portanto às vezes vem uma onda mais forte, eu sei que é perigoso, e ultimamente às vezes não faço tanto isso porque não me deixam, deixavam mais quando era mais nova. A ferocidade deste mar Atlântico, os perigos que o envolvem, não provocam a sensação de medo? Não. Se calhar é por isso também que sou tão afoita. De resto, a minha filha também é muito afoita. E o Fernando Pinto Amaral, que é o pai da minha filha, diz que eu devia educá-la mais para o medo. Mas eu acho, ela, quer dizer, eu claro que lhe digo, tu sabes que gostas de mar, mas não vais para o mar sozinha porque podes morrer, e se morreres, explico-lhe o que é a morte, que é difícil uma criança de 5 anos perceber o que é a morte. Portanto, não, ter um bocado de responsabilidade. Mas assim, ter medo, porquê é que as pessoas vão ter medo? Quer dizer, medo de quê? Não há nada com aquela frase célebre, não há nada de ter medo senão do próprio medo. Viver com medo é igual a não viver, e portanto eu quero que a minha filha tenha o gosto da água, quer dizer, tem que ter a noção de até onde é que pode ir, mas não vai viver encolhida nem em frente à água, nem em frente às pessoas, nem medo do que as pessoas possam pensar, medo de não pensar o mesmo que os outros, medo de ser politicamente incorreta, ou medo de correr e de desfolar os joelhos. Sei lá, as crianças têm que cair, esfolar os joelhos para aprender a medirem as suas próprias forças. E eu, de facto, o medo é uma coisa... Quer dizer, dito isto, eu sou afoita, mas eu acho que é uma questão também de razoabilidade e bom senso. E eu tenho medo é ter medo, sabe? Porque, palavra de honra, que as pessoas que eu vejo com mais medo de assaltos são as que são continuamente assaltadas. Genuinamente, as que têm mais medo... de doenças e são hipocondríacas, são as que mais adoecem. E de resto penso que isso já há explicações científicas. Há umas células nossas, umas coisas, umas químicas, uns líquidos, uns fluidos, que se acirram com o medo, que se acirram quimicamente, o medo acirra. E como, da mesma maneira que os cães mordem quem tem medo deles, farejam o medo. Parece que isso funciona assim dentro de nós e, portanto, sei lá, ter medo de uma doença perigosa é abrir a porta a essa doença. Portanto, eu defendo muito o medo, de viver com calma, com tranquilidade e de olhar as coisas de frente e de gosto muito da paisagem do mar porque me dá essa noção de infinito, a noção de uma coisa que muda sempre e que ao mesmo tempo é imutável e gosto dessa sensação. E gosto da noção de cidade, em contraste com o mar. Porque as cidades, eu gosto muito de cidades, de facto, falando de Paris, gosto muitíssimo de Nova Iorque, gosto muito de Barcelona e adoro Lisboa, adoro. Quer dizer, de resto em Portugal não me vejo a viver noutro sítio, ou na Ericeira para ir a Lisboa muitas vezes, é assim. Porque as cidades são monumentos da criatividade humana e da evolução humana. E quando nós hoje, com tanta facilidade, nos queixamos do tempo em que vivemos, do tempo que nos coube viver e dizemos que nunca as coisas estiveram tão más, olhamos para as cidades com calma e pensemos no que era uma cidade há 100 anos e verificaremos que não é verdade que este seja o pior tempo do mundo. É verdade. Este é o melhor tempo até hoje. Poderia ser muito melhor. Todos estamos cá para tentar fazer muito melhor. Mas as cidades em si, a vida urbana, com as suas misérias, é evidente, mas ainda agora com esta coisa dos fogos, isto dos fogos também nos fez refletir sobre a imagem idílica que nós temos da vida do campo, que não é nada idílico, é idílico quem tem um monte e lá vai passar o fim de semana, mas o trabalho do campo é um trabalho interminável, extenuante e ao qual nunca foi dado o devido valor, e a nossa agricultura tem sido bastante menosprezada e abandonada pelo próprio poder e pelo poder europeu, etc. A agricultura tem sido desvalorizada e nós dizemos, ah, os pobres que, das pessoas que vêm viver para a periferia da cidade. Temos cantilenas enormes sobre o desgosto dos subúrbios. Ora, o subúrbio não é só desgosto. Eu também cresci numa zona suburbana de Lisboa. Gostei muito de crescer numa zona suburbana, uma zona suburbana específica, que era Algés. Há subúrbios e subúrbios, evidentemente. Mas quer dizer, mesmo o subúrbio tem o seu encanto. As pessoas dos subúrbios, viver num subúrbio de uma cidade é mesmo assim mais leve, muitas vezes, do que viver no campo. Portanto, não há o campo mítico, há o campo mítico do senhor, que lá vai observá-lo e recolher as rendas, mas o campo do trabalho é um campo muito duro e, portanto, a cidade é uma promessa de outra vida, é uma promessa de outra forma de vida, que ainda tem todos os seus defeitos, mas é também isso. E é um incentivo permanente à criatividade, não é? Uma variação permanente de fórmulas distintas da criatividade humana, portanto... Preciso desse frenesinho, do nervosismo e do abraço humano que há nas cidades. Ou seja, de sentir, as pessoas dizem que a cidade é fria e indiferente. Eu não sei, não vejo isso. Eu separo e pergunto uma direção, toda a gente em Portugal e noutros países, toda a gente me diz, toda a gente me ajuda. Se a criança me cai no chão, já me tem acontecido, a pessoa ao lado tem um penso rápido e dá-me. Portanto, se eu estivesse isolada num campo, tinha menos possibilidade de ser ajudada e de ajudar os outros do que numa cidade, não vejo. Por outro lado, como também sou de uma terra muito bonita, que poderia ser um outro sítio meu de eleição, que é Tomar, muito bonita, mas que é um meio muito pequeno e muito castigador para as jovens. No tempo em que eu era jovem, ia lá passar férias, as meninas não podiam ir para aqui, as meninas não podiam não sei o quê, as meninas não podiam, sei lá, vestir biquíni na piscina municipal quando eu era miúda, que é assim uns disparates. Portanto, gosto do urbano em grande, do anonimato. O anonimato também é acolhedor. Se está numa cidade pequena onde toda a gente nos conhece e toda a gente sabe a que horas é que nós fomos tomar café com quem, é uma coisa um bocadinho big brotherizante, uma coisa um bocadinho devassante. Portanto, gosto também de sentir que tenho vizinhos a que posso recorrer, mas por outro lado, vivo a minha vida, não tenho 100 olhos a ver se repetiu o vestido, se repetiu o namorado ou se não repetiu. Das histórias escritas e vividas na Ericeira, Inês Pedrosa destaca uma sobre a família como sendo a mais importante de todas. A história que eu tenho com a Ericeira, para mim, é o recomeço da família. Todos nós, penso eu, experimentamos, em pequenos temos as recordações de infância e a infância é ligada à família, de uma maneira ou de outra. A adolescência é a fuga da família, em geral, assim, genericamente. E depois, o meu reconciliar com a minha família, sendo nunca me zanguei com a minha família, evidentemente, e sempre gostei muito da minha mãe, do meu pai, assim. Mas a minha história com a Ericeira começa no momento em que a minha mãe decidiu arranjar uma casa ao pé do mar, que ela também gosta muito do mar, para reunir a família aos fins de semana e nas férias, e coincidiu com o nascimento do meu primeiro sobrinho. Portanto, e foi nessa altura que se comprou a casa, por coincidência, e esse meu sobrinho foi um pouco como o meu primeiro filho, foi a minha descoberta da maternidade. É estranho, ou talvez não seja tão estranho, porque eu conheço cada vez mais mulheres que vão adiando os seus projetos de maternidade, porque há sempre o trabalho que está à frente e a nossa própria vida, e que descobrem dentro de si essa força da maternidade, quando ela existe, não tem que necessariamente existir, através dos sobrinhos, muitas vezes. E eu fui o caso. Tive uma paixão enorme por essa criança, que começou a vir para aqui todos os fins de semana com o meu irmão, os meus pais. E eu tive durante muito tempo uma casa alugada com o meu ex-marido, com o meu marido da altura, e com um amigo nosso, a Meias, no Penedo, em Sintra, por um dia. Depois tinha, por coincidência, essa casa, tínhamos largado a casa por diversas razões, enfim, porque a casa também é para obras, etc. E quando apareceu esta casa, eu tinha largado a casa que tinha a Meias com amigos. E acabou por haver esta da família e fui ficando por esta, era para alugar uma outra e já não cheguei a alugar outra no Penedo. E de resto o Penedo é muito bonito, mas era mais longe do mar, em Sintra, portanto, perto de Colares, muito no alto, um bocadinho inacessível, quer dizer, não é um sítio onde se possa vir a pé a Colares, porque é muito alto, é uma aldeia no alto da Serra de Sintra, e realmente Sintra, sim, tem um microclima muito pesado, enfim, é muito agradável, mas também em continuidade é muita névoa, é névoa a mais, e aqui, apesar de tudo, como se pode ver, aliás, hoje é mais aberto. E de resto, portanto, passou a ser ao contrário. A minha casa de família criou-se aqui e as histórias que eu tenho aqui é que passei a trazer os amigos para aqui, para esta casa que é a casa das crianças, da família, e que significa, é lá, que remete tenho eu a minha entrada naquilo a que se convenceram a chamar a maturidade, que eu duvido muito que isso exista, não é? Eu não sou mais madura hoje do que era aos 15 anos. Procuro, aliás, não perder a inocência, porque se há alguma coisa que nos ajuda a atravessar a vida, que nos faz falta e que perdemos com a maior facilidade, é a inocência que tinha aos 15 anos, é a única coisa. A inocência no sentido de capacidade de deslumbramento, capacidade de entrega e capacidade de... Enfim, eu acreditava menos em mim do que acredito hoje, mas acreditava mais, muitas vezes, no valor das coisas em que acreditava, quer dizer, eram mais absolutas e era mais importante. Portanto, hoje, o trabalho que eu estava a fazer, a paixão pelos sítios, era mais importante. E eu tento preservar isso dos meus 15 anos, e por isso acho que a maturidade não existe. Mas existe, por mais que eu não queira, e eu até comecei a ter, os meus amigos brincam, dizem que eu tive a filha já muito tarde para poder fazer de conta que sou nova mais tempo. Que sou jovem, não é que sou nova, não me interessa, mas que vivo como uma jovem. E de facto, os meus amigos têm filhos de 20 anos, muitos deles, e alguns ainda têm filhos de 5 anos também. Mas é a entrada na vida adulta, finalmente, a entrada na... ver as crianças crescer e habituar-me a que eu agora vou começar a envelhecer e os meus filhos, a minha filha, os meus sobrinhos, portanto, que são também, de certa maneira, meus filhos, é que vão crescendo à minha volta. Inês Pedrosa confessa que não seria quem é se não sentisse a presença do mar, embora admita que não há uma só Inês. Eu acho que existem várias Inêses e é por isso que eu escrevo. E de resto escrevo, por isso é que eu digo, quando perguntam o que é que, se o que eu escrevo é autobiográfico, tudo o que escrevemos é autobiográfico nos temas, são temas que nos interessam. Mas as personagens são outras possibilidades de mim, outros seres humanos em que eu tento encarnar. É um bocado como ser atriz nesse sentido, justamente porque me farto de mim mesma. Portanto, canso-me de ser só, unicamente, a pessoa que sou. E como sou um bocadinho intensa em tudo aquilo que vou fazendo, canso-me às vezes de mim mesma, sinceramente. E, portanto, a escrita também serve para isso. Agora, eu, evidentemente que eu acho que seria outra pessoa se não tivesse nascido em Tomar. Eu agora digo que nasci em Tomar desde que a minha avó morreu, ao menos para lhe fazer essa homenagem. Eu nasci em Coimbra, porque não havia maternidade em Tomar. Como agora também não há. As pessoas de Tomar nascem ou em Abrantes, o que para elas é uma espécie de humilhação enorme, porque Abrantes e Tomar são muito rivais. Em Abrantes ou em Coimbra? E eu fui nascer a Coimbra, mas de facto vivi em Tomar. E fiz o Jardim Escola João de Deus em Tomar, os 3 primeiros anos, fui aos 4 anos para Lisboa. Portanto, aquela experiência de Tomar, que se repetiu ao longo das minhas férias todas de adolescência, a experiência, eu acho que, sei lá, ver o mar é completamente diferente de não ver. Há pouco, antes de começarmos esta conversa, falávamos de um enormíssimo escritor, que é o Virgílio Ferreira, e do amor dele pelas serras. E eu, que adoro, amo de paixão os livros dele, não consigo entrar naquela paixão pelas serras como ele, porque a serra não é o meu meio de nascimento nem de crescimento. E porque, se calhar, a mim marcou-me particularmente a adolescência. Eu acho que a adolescência é muito mais marcante para aquilo que somos para o resto da vida do que se, normalmente fala-se muito da infância. E depois é como se a infância fosse... Aliás, a Instrução dos Amantes é sobre isso. Sobre como a adolescência marca para o resto da vida, como a infância é importante, mas não é tão determinante. Porque penso que muito determinante são os amigos que conhecemos na altura em que saímos do ninho, e, portanto, que são o nosso novo ninho. E eu, esses amigos, esse meu mundo foi feito à beira-mar. Porque eu fui estudar para o Liceu do Eiras. Já foi uma opção minha, porque poderia ir para a Junqueira, para a Rainha Dona Amélia, ou para Oeiras, eu quis ir para o pé do mar. Disse à minha mãe que era apanhar o comboio, e é um trajeto que eu aconselho, aliás, vivamente. O trajeto de Algeza até pode ser ao Estoril, é lindo o trajeto de comboio, é uma coisa que eu ainda hoje faço. Nos dias maus, quando quero descontrair e pensar, e depois parar em Oeiras, por exemplo, e descer até à praia de Santo Amaro, ou parar no Estoril e ficar, porque é no Estoril o comboio para mesmo em cima da praia, etc. E fiz muito, e fui para o Liceu do Eiras, que era perto do mar, mas em particular tive um ano num prolongamento físico do Liceu do Eiras, que era a colónia balnear infantil do século em São Pedro de Estoril. Fez de prolongamento do liceu, porque o liceu não tinha instalações para toda a gente. E então foi um ano de praia total. Chegávamos a ter a lata de entrar nas aulas a pingar, até que havia professores que não aguentavam isso e que nos mandavam para a rua. E pronto. Fiz uma séria gazeta nesse ano. Mergulhámos inverno, verão, primavera, verão já estávamos cheiras, mas inverno, outono, primavera, tudo. E tinha depois, todos os meus amigos eram ali da linha, os meninos da linha, não meninos da linha no sentido de famílias, porque eram muito, um bocadinho, os meus amigos, um bocadinho para o marginal, mas os marginais da marginal. E portanto, sempre que tinha os meus primeiros desgostos de amor, sempre tinha um grande desgosto, ia sentar-me à beira-mar, e portanto tem a ver com isso, provavelmente. E depois tenho uma outra lembrança muito feliz do mar de Torremolinos, em um mar quente, mediterrâneo, um mar distinto, mas que foi onde os meus pais me levavam desde muito pequena. Embora Espanha e Portugal fossem na altura de duas ditaduras, mas Espanha sempre teve outra maneira de viver, e portanto eu chegava à Espanha e dizia à minha mãe: isto é um país mais alegre. A minha mãe ria-se e dizia: não, é muito parecido com Portugal. Não me explicava politicamente, mas não parecia, porque quando cá não havia monoquinismo, as mulheres andarem a fazer topless, não se via aqui topless, e lá todas as raparigas faziam, e etc. Portanto, havia um ar de liberdade e um ar de alegria, de salero, que os espanhóis andam à noite até mais tarde, as crianças andam na rua, e ainda hoje vou muito à Espanha de férias, de resto ainda vou passar uma semana ao sul de Espanha, porque às vezes faz-me falta, o mar português é mais forte, este Atlântico. Também há mar Atlântico em Espanha, obviamente, mas não por onde eu costumava ir. Mas Portugal, às vezes, há uma sensação de que a maioria é deprimida. E em Espanha, aconteça o que acontecer, a maioria é alegre. Caramba, eles tiveram uma guerra civil e tiveram, se calhar, talvez nos falte. É terrível, sobretudo este ano, mas se calhar nós fomos muito protegidos e queixamos muito, somos assim um bocadinho mimados pela história. Porque apesar de tudo, temos sido mimados pela história e também somos um bocado loucos, porque qual é o país, quer dizer, amigos meus, uma amiga minha americana e outra francesa muito ligada à astrologia, diziam-me, Portugal é um país peixe, completamente, porque é um país que não se percebe, que se lança a coisas loucas, lança-se para a frente, isso é muito, parece, do signo de peixe, uma certa capacidade de viagem. E depois não faz nada com aquilo que descobre. A história das nossas descobertas é isso. Porquê é que nós fomos? Já que os nossos impérios sempre foram impérios de teóricos. A gente chegava lá, dizíamos que éramos imperadores, mas não fazíamos, não os explorávamos sequer convenientemente. Quer dizer, nem como colonizadores fomos eficientes, na realidade. E depois o nosso rei mítico é um desgraçado que foi uma vez matar mouros e morreu por lá. E nem sequer morreu, desapareceu, e que estamos à espera que ele apareça numa manhã de nevoeiro. Portanto, este país é muito bonito, como eu costumo dizer aos meus amigos, para quem vem de fora. Por exemplo, fazemos uma obra, a obra acaba e fica as estruturas de apoio da obra ficam séculos até que aquelas casinhotas se desfazem. Coisas que os meus amigos artistas estrangeiros acham lindo, poético, deixar as coisas estarem e caírem. Até as casas de Lisboa caem. Mas eu acho que é poético assim, 5 minutos, assim, para viver sempre não é? E portanto, às vezes, quer dizer, se gosto muito de Portugal, existe, tenho a sua liga, seja a torno de Espanha, mas faz-me falta aquela garra espanhola de vez em quando. Agora, eu seria outra sem o mar, eu seria outra. E eu acho que é evidente, todos os dias olho para a minha filha, palavra de honra, todos os dias olho para a minha filha e digo, tu podias ter nascido no Afeganistão, tu podias ter nascido no Irão, ou podias ter nascido na Libéria. E aliás, isso, tenho mais a sensação desde que tenho uma filha, porque olho para ela, sei que é um acaso, que uma criança igualmente fascinante, porque evidentemente que a minha filha para mim é fascinante, que há crianças como ela que não vão ter metade, um quinto das possibilidades dela. Quer dizer, eu lembro de andar no Peru, em Machu Picchu, que é uma coisa maravilhosa, mas é que aquelas crianças que andam a pedir descalças, com os pés gritados pelo frio nas montanhas, eu digo, pode estar aqui uma inteligência de 250%, pode estar aqui um Einstein em potência, e nunca vai ser nada porque não tem as oportunidades. Portanto, claro que há a questão das oportunidades e claro que há também a questão, não é exclusiva, porque lá está, eu tenho um irmão que cresceu como eu, não tem a mesma personalidade que eu, mas tem muito uma visão do mundo que é moldada por ter visto mar, por ter visto esta cidade e não outra. Eu acho que isso, a nossa visão estética e ética, porque uma coisa está ligada à outra, se moldam pelos ambientes em que somos criados. Inês Pedrosa, escritora, jornalista, amante do mar. Numa paisagem batida pelas ondas da Praia do Sul, na Ericeira, Inês escolhe um poema de Fernando Pinto do Amaral como ilustração deste lugar. Marmoto. Quando a primeira chuva, ainda no verão, lava e suja a memória, o caudal de tudo o que chamamos experiência, sucede-me pensar que já não sei escrever poemas como dantes. Quando as horas se dilatavam e perdiam no mar, me oferecia o seu rugido enquanto as ondas vinham rebentar, mesmo em cheio no meu coração. Toda a noite, cada pergunta iria transformar-se em milhares de respostas, prateados ecos da lua sobre a água. Revivo agora as ruas mais estreitas, as ribas escarpadas sob um novo céu. À espera de um rosto inesperado, os rapazes e as raparigas pairam de esplanada em esplanada, repetem os rituais do programado agosto, discutindo marcas de motos ou de jeans e outros assuntos igualmente sérios, decisivos, como para os seus pais devem ser os impostos, os partidos políticos, os clubes de futebol, os níveis de audiência das televisões, onde todos se veem até ao infinito. espelhos sobre espelhos, reflexos de reflexos, no refluxo das vozes que deflagram no interior de um bar, onde entro por acaso. Gritam: "Don't you forget about me." Já não sei se vale mesmo a pena esse pedido a horas como estas em que os Simple Minds ainda vociferam no ecrã, atraindo os olhares ocasionais de muitos outros Simple Minds até ao infinito. Espelhos sobre espelhos, reflexos de reflexos. Sim, eu sei que estou a repetir-me. Não é fácil queimar agora o tempo que não arde, por mais fogos que os olhos se divirtam a atear noutros olhos. Nessa pose falsamente blasé de quem viu tudo, mas nunca sentiu nada, e se limita a imitar impunemente os gestos e os sorrisos mortíferos de alguém multiplicado noutro alguém, errante reflexo de reflexos. Volto a repetir-me em circuito fechado, mas 3 whiskies trazem de vez em quando alguma lucidez. Lá fora a lua dorme, envolta pelo negro e quente cobertor das nuvens quase à deriva no mar da minha boca, onde os desejos infiltraram de novo o seu travo de treva. O preço que ainda tenho de pagar e é cada vez mais alto, e nem a chuva leva consigo. O mundo desabou nos meus ombros e a própria linha do horizonte oscila devagar dentro do copo, inútil marmoto de um líquido infeliz, sempre ao sabor da mão que o move, sem saber porquê. Inês Pedrosa, No Mar da Ivisseira. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus.